cara. Assim eu não aguento. Quando toco o paredão, meu bumbum fica tremendo. Um de segunda a quinta, eu sou comportadinha, obedeço a mamãe e vou Castor para a escolinha. Chega final de semana, começa a enlouquecer, as amigas me ligando. Sextou, vamos tremer. Ai, eu tento evitar, eu tento evitar. Quando toco o paredão, já começo a gritar. Para, para, assim eu não aguento. Para, para, assim eu não aguento. Paredão, quando toca meu bumbum, fica tremendo. Na tremidinha, na tremidinha, na tremidinha. Vou tremer esse bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. A tremidinha de bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Ai, novinha, treme esse bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. A tremidinha de bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Na tremidinha de... Na tremidinha, na tremidinha, na tremidinha. Vai, vou tremer esse bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. A tremidinha de bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Ai, vai, treme esse bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Esse é sucesso, vai, bum, bum, bum, bum. Tremidinha de bumbum, vingadora. Onde segunda, quinta, eu sou comportadinha, obedeço a mamãe e vou para a escolinha. Chega final de semana, começa a enlouquecer, as amigas me ligando. Sextou, vamos tremer. Eu tento evitar, ai, tento evitar. Quando toco o paredão, já começo a gritar. Para, para, assim eu não aguento. Para, para, assim eu não aguento. Quando toco o paredão, meu bumbum fica na tremidinha, na tremidinha, na tremidinha. Vai, novinha, vou tremer esse bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. A tremidinha de bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Quebra tudo, vai, o bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Na tremidinha de bum, bum, bum, bum, bum, bum. Vai na tremidinha, vá, na tremidinha, na tremidinha, na tremidinha. Vou tremer esse bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Na tremidinha de bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Na tremidinha de bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Na tremidinha de bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Na tremidinha de bum, bum, vai. Para, para, assim eu não aguento. Paredão, quando toca meu bumbum, fica tremendo. Na tremidinha, na tremidinha, na tremidinha, vai. Vou tremer esse bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Na tremidinha de bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Na treme, bate esse bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Vou treme, treme esse bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Na tremidinha, vai. Na tremidinha, na tremidinha, na tremidinha. Vou treme, o bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. A tremidinha de bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Vai. O bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. A tremidinha de bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Vou treme, treme esse bum. Agora sim, canhão Malícia, vai. A minha mãe deixa, a minha mãe deixa, a minha mãe deixa, a minha mãe deixa. E ela deixa eu sentar, deixa eu sentar, deixa eu sentar, deixa eu sentar. Ela deixa eu sentar, e deixa eu sentar, deixa eu sentar, deixa eu sentar. Duduzinho, e eu sento, CDs. Sento, sento com carinho. Sento, sento, sento gostosinho. Sento, sento, sento com carinho. Sento, sento, sento gostosinho. A minha mãe deixa, a minha mãe deixa, a minha mãe deixa, a minha mãe deixa. E ela deixa eu ficar, deixa eu ficar, deixa eu ficar, deixa eu ficar. Ela deixa eu ficar, deixa eu ficar, deixa eu ficar. Deixa eu quicar. E eu quico, quico, quico com carinho. Quico, quico, quico gostosinho. Quico, quico, quico com carinho. Quico, quico, quico da sua carinha. Vingadora. sentar e quicar, vai. Eu vou sentar e quicar, sentar e quicar, sentar e quicar, sentar e quicar, vou sentar e quicar, vou sentar e quicar, sentar e quicar, sentar e quicar. A minha mãe deixa, a minha mãe deixa, a minha mãe deixa, e ela deixa eu sentar, e deixa eu sentar, deixa eu sentar, deixa eu sentar, ela deixa eu sentar, deixa eu sentar, e deixa eu sentar, deixa eu sentar, e eu sento, sento, sento com carinho, sento, sento, sento gostosinho, sento, sento, sento com carinho. A minha mãe deixa, a minha mãe deixa, a minha mãe deixa, a minha mãe deixa, e ela deixa eu quicar, deixa eu quicar, deixa eu quicar, ai, deixa eu quicar, e deixa eu quicar, deixa eu quicar, deixa eu quicar, deixa eu quicar, e eu quico, quico, quico com carinho, quico, quico, quico gostosinho. Tapa na cara, oh, oh. Duduzinho CD. Fala que ainda me ama, amor. Fala, porque esse teu silêncio é pior que tapa na cara. E além disso, não vem mais me procurar. É sempre assim, você pra lá e eu pra cá. Até parece duas pessoas estranhas dividindo a mesma cama. Por favor, fala, fala comigo, amor, fala. Porque esse teu silêncio é pior que tapa na cara. Oh, oh, oh, fala que ainda me ama, amor, fala. Porque esse teu silêncio é pior que tapa na cara. Você pra lá e eu pra cá. Até parece duas pessoas estranhas dividindo a mesma cama. E eu aqui louca querendo te sentir. A flor da pele você vira e vai dormir. Não considere, não me dá uma explicação. Eu acho até que não sou mais seu tesão. Será que você tem outra, meu amor? Se você tem outra, por favor, fala, fala comigo, amor, fala. Porque esse teu silêncio não é pior que tapa na cara. Fala que ainda me ama, amor, fala. Porque esse teu silêncio pior que tapa na cara. Chamar as novinhas pra mostrar como é que faz. Chamar as novinhas pra mostrar como é que faz. Os homens ficam loucos olhando, querendo mais. Eles ficam loucos olhando, querendo mais. Eu vou dar, eu vou dar, eu vou dar, eu vou dar, eu vou dar, eu vou dar, eu vou dar uma sentada e arrochar. Eu vou dar, eu vou dar, eu vou dar, eu vou dar, eu vou dar, eu vou dar, uma sentada e ai, eu vou dar, ai, ai, ai. Eu vou dar uma sentada e arrochar. Eu vou dar, eu vou dar, eu vou dar, eu vou dar, eu vou dar, eu vou dar uma sentada. Ai, agora vem em mim, ai, vem em mim, oh, vem em mim, oh, vem em mim, que eu tô afim. Agora vem em mim, oh, vem, vem em mim, oh, vem em mim, oh, vem em mim. Ai, eu vou dar, eu vou dar, eu vou dar, eu vou dar, eu vou dar, eu vou dar uma sentada e arrochar. Eu vou dar, eu vou dar, eu vou dar, ela vai dar, eu vou dar, eu vou dar uma sentada e arrochar. Vingadora, meu violino do poder. Vai, violino, vai. Cê quer me pegar, é novo mal. Mas cuidado, hein? Eu sou vingadora. Vai! O violino do poder aí. Duduzinho CDs. Tava no caminho, indo de floresta. Desviei a rota, fui parar numa floresta. Ouvi um ruído, era um lobo mal. Ele quer midinha, ele quer me dar cagal. Chapeuzinho. Com medo do lobo mal. Ele quer merendinha, ele quer fazer o cal. Chapeuzinho tá com medo do lobo mal. Ele quer merendinha, ele quer fazer o cal. Crau, crau, crau, crau, vai. Vou quer fazer o cal. Crau, crau, crau, crau. Vou quer fazer o cal. Vou quer fazer o cal. Vou quer fazer o cal. Vou quer fazer o cal. Fazer o crau, faz o crau, faz o crau, vai. Eu quero fazer o crau, eu quero fazer o crau. Dá salinho pra mim. Eu tava no caminho, indo de floresta. Desviei a rota, fui parar numa floresta. Era o tal legal. Chapeuzinho tá com medo do lobo mal. Ele quer merendinha, ele quer fazer o tal. Chapeuzinho tá com medo do lobo mal. Ele quer merendinha, ele quer fazer o grau. Crau, crau, crau, crau, vou quer fazer o grau. Crau, crau, crau, crau, vou quer fazer o grau. Vou quer fazer o grau, vou quer fazer o grau. Vou quer fazer o grau, vou quer fazer o grau. E quer fazer o grau, vou quer fazer o grau. Vou quer fazer o grau, vou quer fazer o grau. Sinta o solo do poder, Vingadora. Vou ensinar o passinho do crau assim, ó. Faz o crau, faz o crau. Olha o passinho do crau aí, filho. Chama no grau, vai. Vou quer fazer o crau. Vou quer fazer o crau, vou quer fazer o crau, vou quer fazer o crau, vou quer fazer o crau. E quer fazer o crau, e quer fazer o crau, vou quer fazer o crau, vou quer fazer o crau. Agora que você já aprendeu o crau, você vai virar merendinha. Agora sim, também uma delícia. Vai, violino, mostra seu poder. Você é uma vai, Vingadora. Duduzinho CD. Paredão zangado, grave tá batendo. Médio tá no talo, corneta tá doendo. Pega a metralhadora. Tra, tra, tra, tra, tra. As que comandam vão no tra, tra. Tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra. As que comandam vão no tra, tra, tra. E acelera, e tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra. E as que comandam vão no tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra. As que comandam vão no tra, tra, tra, oh, oh, oh. Dá solinho pra mim. É a Vingadora no comando, vai. Tá querendo falar, já tá todo armado, tá pronto pra atirar. Pega a metralhadora. Tra, tra, tra, tra. A Vingadora vai no tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra. O violino vai no tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra. As que comandam vão no tra. For rainha, empina no paredão. Duduzinho CD. A rainha do paredão tá chamando atenção. Ela não quer saber de nada. Seu rebolado enlouquece uma chorada. A rainha do paredão tá chamando. Ela não quer saber de nada. Seu rebolado enlouquece a mancha. namorada. Essa rainha louca, ela não é mole não, até de sainha ela vai até o chão. Essa rainha louca, ela não é mole não, até de sainha ela desce até o chão. Chão, chão, ai, ai, ai, ai, ai, chão, chão, ai, ai, ai, ai, ai, chão, chão, ai, ai, ai, ai, ai, chão, chão, ai, ai, ai, ai, ai, empina, empina, empina, empina, empina, empina, ninguém segura essa menina. Empina, empina, empina, empina, empina, empina, ninguém segura o pai. Anda ali pra mim. Tá chamando atenção, ela não quer saber de nada. Seu rebalado enlouquece a uma charada, a rainha do paredão. Tá chamando atenção, ela não quer saber de nada. Seu rebalado enlouquece a uma charada. Essa rainha é louca, ela não é mole não, e até de sair ela vai até o chão. Essa rainha louca, ela não é mole não, até de sainha ela vai até chão, chão. Ai, ai, ai, ai, ai, chão, chão. Ai, ai, ai, ai, ai, chão, chão. Ai, ai, ai, ai, ai, chão, chão. Ai, ai, ai, ai, empina, empina, empina, empina, vai, empina, empina, alguém segura essa.

fecha na ponta, ela fica, ela quica, ela para, rebola e trava, ela abre, ela fecha na ponta, ela fica, ela quica, ela para. Outra vela, a vela fecha na ponta, ela fica e ela quica, para, rebola, trava e ela quica, para, rebola, e trava, quica, para, rebola, e trava, ela quica, ela trava, oh, vai, vai, vai, ela quica, ela para, rebola e trava, ela abre, ela fecha na ponta, ela fica, ela quica, ela para. Outra vela, a vela fecha na ponta, ela fica, ela quica, ela para, rebola e trava. Fecha na ponta, ela fica, ela quica, ela para. Trava, ela abre, ela fecha na ponta, ela fica. O meu selinho pra vocês. E o Notage sem para gastar. Essa noite vou luxar. Hoje eu quero ostentar. Lambo tá em você, Chanel, diamante no anel. Meu limite é o céu. Vingadora, Duduzinho CD. Com as amigas, partiu para a noitada. 22 horas, área VIP reservada. Festa no iate, cheguei de limusine. Eles não se deram com as top de biquíni. Tô com as amigas, partiu para a noitada. 22 horas, área VIP reservada. Festa no iate, cheguei de limusine. E eles não se deram com as top de biquíni. Ô, mil notas de 100 para gastar. Essa noite vou luxar. Hoje eu quero ostentar. De Lambo na embolsa Chanel, diamante no anel. Meu limite é o céu. Ô, mil notas de 100 para gastar. Essa noite vou luxar. Hoje eu quero ostentar. De Lambo na embolsa Chanel, diamante no anel. Meu limite é o céu. Pra mim, Castor Pagodão, Castor Pagodão. Tô com as amigas, partiu para a noitada. 22 horas, área VIP reservada. Festa no iate, cheguei de limusine. E eles não se deram com as top de biquíni. Tô com as amigas, partiu para a noitada. 22 horas, área VIP reservada. Festa no iate, cheguei de limusine. E eles não se deram com as top de biquíni. Eu disse mil notas de 100 para gastar. Essa noite vou luxar. Hoje eu quero ostentar. De Lambo na embolsa Chanel, diamante no anel. Meu limite é o céu. Ô, mil notas de 100 para gastar. Essa noite vou luxar. Hoje eu quero ostentar. Vem, vem, vem. De Lambo na embolsa Chanel, diamante no anel. Meu limite é o céu. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Meu violino, olha só a dancinha que eu vou ensinar. Vingadora, Duduzinho CD. Minhas vingadoras foram fazer um show. E foi naquela festa onde tudo começou. É uma nova dança de enlouquecer. A dança das vingadoras, vamos todos aprender. Espere um pouquinho. Aí balança tudinho, na regra de um, vá, batendo bumbum. Espere um pouquinho, balança, balança tudinho, na regra de um, batendo bumbum, balança, batendo bumbum, balança, batendo bumbum, balança, batendo. Oh, bate, vai, vai, balança batendo bumbum, balança batendo bumbum, balança batendo bumbum. Ô, bate esse bumbum, balança batendo bumbum, balança batendo bumbum, balança batendo bumbum. Oh, balança batendo bumbum, balança batendo bumbum, balança batendo bumbum, balança batendo bumbum. Roda salinho pra mim, meu violino do poder. Ai, ai, ai, ai. Minhas vingadoras foram fazer um show, que foi naquela festa onde tudo começou. É uma nova dança de enlouquecer, a dança das vingadoras. Castor, vamos todos aprender. Espera um pouquinho, espera. Não balança tudinho. Na regra de um, vai bater no bumbum. Espere um pouquinho, balança tudinho. Na regra de um, vai bater o bumbum. Balança batendo o bumbum, balança batendo o bumbum, balança batendo. Bate logo esse bumbum, balança batendo o bumbum, balança batendo o bumbum, balança batendo. Ai que delícia, vai! Balança batendo o bumbum, balança batendo o bumbum. Ai, bate logo esse bumbum, balança batendo o bumbum, balança batendo o bumbum, balança batendo o bumbum, bate logo esse bumbum. Ai, roda salinho pra mim. Balança tudinho, na regra de um, vai novinha batendo bumbum. Espera um pouquinho, espera, balança tudinho. E na regra de um, ai bate esse bumbum. Balança batendo bumbum, balança batendo bumbum, balança batendo. Ai bate, vai. Balança batendo bumbum, balança batendo bumbum, balança batendo bumbum. Bate esse bumbum, balança batendo bumbum. Bate esse bumbum, balança batendo bumbum. Não para, não para. Balança batendo bumbum, balança batendo bumbum, balança batendo bumbum. Balança logo esse bumbum. Eu disse dá salinho pra mim, vingadora. Chove ou não vai. Só foi eu te olhar e bateu a química, novinho. Duduzinho CD. Então eu te olhei, paquero, paquerei. Daí então não bateu a química. Me beijou, gamei, me entreguei em teus braços, já estava perdida. Mas no começo tudo é flores, daí veio os ciúmes e a gente brigou. Você vem me pedir um tempo, mas nem o tempo acaba, uma história de amor. Estou sofrendo por amor, estou com raiva desse amor, estou chorando por amor, mas é esse amor que eu quero. É você que eu quero pra mim. Me olhou, te olhei, paquero, paquerei. Daí então não bateu a química. Me beijou, gamei, me entreguei em teus braços, já estava perdida. Mas no começo tudo é flores, daí veio ciúmes e a gente brigou. Você vem me pedir um tempo, mas nem o tempo acaba, minha história de amor. Estou sofrendo por amor, estou com raiva desse amor, estou chorando por amor, mas é esse amor que eu quero aqui, é você que eu quero pra mim. Me olhou, te olhei, paquei. Paquero, paquere, daí então um bateu a química. Me beijou, gamei, me entreguei em teus braços, já estava perdida.

você chama na saúde, na tristeza, na alegria e na cama. Quem perdeu que chore e quem achou que console. Duduzinho CDs. Lamento te dizer que acabou. Você vai me perder pra dar valor. Não venha na cama me procurar, porque hoje amor não vai rolar. Mesmo eu querendo ter você, amar não deveria ser assim. Só penso em você, esqueço de mim. Entrou na minha mente e não sai. Te amar foi fácil demais, o difícil é esquecer você. Hoje eu descobri no seu telefone que nome de mulher tá com nome de homem. Por que faz isso comigo? Por quê? Por quê? Você não sabe dar valor, amor, não sabe. Não sabe me amar, amor, não sabe. Se você me amasse de verdade, estaria aqui. Você não sabe dar valor, amor, não sabe. Não sabe me amar, amor, não sabe. Se você me amasse de verdade, estaria aqui me fazendo feliz. Castor Pagodão, Castor Pagodão. Agora quem chora é você e quem ri sou eu. Porque eu sou vingadora. Amar não deveria ser assim. Só penso em você, esqueço de mim. Entrou na minha mente e não sai. Te amar foi fácil demais, o difícil é esquecer você. Hoje eu descobri no seu telefone que nome de mulher tá com nome de homem. Por que faz isso comigo? Por quê? Por quê? Você não sabe dar valor, amor, não sabe. Não sabe me amar, amor, não sabe. Se você me amasse de verdade, estaria aqui. Você não sabe dar valor, amor, não sabe. Não sabe me amar, amor, não sabe. Se você me amasse de verdade, estaria aqui, me fazendo feliz.